Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e nove minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, daqui a pouquinho tem Luiz Henrique Paena, diretor de esportes e lazer aqui da Prefeitura de Guaranésia. Ainda hoje eu vou conversar com o pessoal do Sementes do Amanhã, associação que vai realizar amanhã em Guaranésia o Natal do Amor 2017, com salto de paraquedas do Papai Noel, motociata e tricliciata pelas ruas de Guaranésia e chegada na casa do Papai Noel, que está sendo montada em frente ao portão de entradas da Santa Casa aqui de Guaranésia. Um evento bacana, fique ligado aqui no Expresso para saber maiores detalhes. O bate-papo de agora é com Edivan Lopes Sávio. O Edivan é empresário, é decorador e é de Santa Cruz da Prata. Eu acho que eu deveria até começar ao contrário, parece que a paixão dele pela prata é muito grande. Então, o Edivan Lopes Sávio é de Santa Cruz da Prata, é empresário e é decorador. Edivan, seja muito bem-vindo ao programa Expresso, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Pássaro da Ilha. É um prazer imenso, uma honra passar essa tarde aqui com vocês. Prazer é todo meu, Edivan, estar recebendo você aqui no programa Expresso. Edivan, que é super conhecido em toda a região, né? Já fez trabalho em Passos, já fez trabalho na Felinju de Juruá, né? Que é a maior feira de lingerie do Brasil, uma das maiores, pelo menos, do Brasil. E eu quero saber de você, antes da gente entrar nessa paixão tua por Santa Cruz da Prata, esse lado seu de decorador, de empresário. Quando surgiu isso, essa questão de decoração aí na sua vida, Edivan? Antônio Cláudio, desde de menino, sempre fui um sonhador, sempre almejei algo maior e corri atrás dos meus ideais. E sempre gostei do belo, do diferente. Então foi onde que eu tive a vontade de fazer a faculdade de design de moda. Formei no Rio de Janeiro em design de moda em 2004. E depois de formar em 2004, vim para Passos, Minas Gerais. Onde o design de moda me levou para decoração, para arquitetura e toda essa outra parte. Então você começou na moda. Comecei na moda, fiz faculdade de design de moda e chegando em Passos, que era um polo têxtil, e o design de moda me levou para as lojas, vitrines. E daí fui ganhando a confiança das donas, que fui para os ranchos, casas, prédios, e aí foi onde deslanchou realmente a minha carreira, como decorador. Sim, em Passos quanto tempo você ficou, Edivan? Eu fiquei em Passos 10 anos. Tem uma rua tradicional lá em Passos, lá você fez uma revolução, né, nas vitrines dessa Isso. rua. Como é que é o nome da rua lá mesmo? A Avenida Comendador Francisco Avelino Maia é a Avenida da Moda. Quando a gente chegou, digamos assim, que a moda não tinha se profissionalizado ainda. Então trouxemos as coleções de verão, inverno, catálogos. Realmente demos um up bem grande na Avenida da Moda em Passos. Foram anos de trabalho e dedicação, a avenida e a cidade. Então tem o seu dedinho lá no que hoje essa avenida é. Sim, com certeza. Pude deixar minha assinatura lá, o carinho, o respeito e a admiração de muitas pessoas de lá, muitos lojistas e empresários. Sair de Santa Cruz da Prata, fim do mundo, Guaranésia, fim do mundo, e se tornar esse cara decorador extremamente conhecido. É difícil a gente entender, né, cara? O pessoal acreditava em você no começo, Edivan? É difícil de entender e, na realidade, não acreditava muito. Porque... E quando eu falo sobre isso, ainda me recordo bem, porque era difícil de atender, não acreditava. Só que dentro de mim, dentro do meu sonho, o maior incentivador e quem mais acreditou em mim foi eu mesmo. Então não faltou medidas para correr atrás desse sonho. Onde corri dia a dia, domingo a domingo, atrás desse ideal de ser um sinônimo de moda no sul de Minas. Porque sair da Pratinha e ir pro Rio de Janeiro é uma mudança radical, né, meu amigo? Não foi fácil. Eu venho de uma família bem humilde, então na época nem tinha requisitos para isso, nada. Então foi realmente um sonho, igual lutei e batalhei para conseguir. 2005 a gente tá falando? 2004, quando 2004. Eu formei. Saí em 1997, 97, 98. Com 17, 18 anos. Tava começando, era aqueles Nokia quadradinho, eram os primeiros. Tijolo, era uma arma. Foi o ano que chegou o celular, que eu fazia cursinho em Goxupé, e aí já fui fazer a faculdade fora. Tá, aí você vem, vamos voltar aqui no assunto, aí você vem pra Passo. Aí em Passo você faz toda essa mudança lá na Avenida da Moda. tem um nome reconhecido na cidade de Passos, aparece em todas as revistas de Passos, né? Isso. Na mídia de Passos, e aí você resolve deixar Passos, porque hoje você não está mais em Passos. Isso, Passos e região, a gente tem trabalho em Ribeirão Preto, São Paulo, vários outros lugares. E depois de 10 anos trabalhando, meu ideal sempre também, mesmo estando em Passos, era estar mais próximo da família e tudo isso. Foi quando conheci meu atual marido, o Matheus, e a gente casa e realmente eu abro mão de tudo e venho morar em Mococa. Porque foram anos de dedicação, anos que eu já estava um pouco também, eu cansei um pouco, que igual eu falei, para chegar onde eu cheguei, foram anos de muito trabalho. Igual eu falo assim, gente, eu acho que eu posso aposentar, porque esses 10 anos vale por 30. Foi onde que deixei Passos, transferi a minha sociedade da empresa pro meu sócio Éder, que eu tinha um sócio, e vim morar em Mococa, estabelecer residência em Mococa. E os trabalhos que você fez para a Felinjô, que é uma feira, uma das maiores que a gente tem no Brasil? Assim que chegamos, que cheguei em Passos em 2005, 2006, foi onde foi realizado o primeiro trabalho para a Felinjô. Um trabalho bem legal, bem diferenciado. E naquele mesmo ano eu fui contratado fixo pela Nuance Lingerie, da Joelma. Querida Joelma. Então foi um trabalho só para a Siju, para a Juruaia, que depois eu tornei na realidade fixo da Nuance Lingerie. Onde eu fiquei na Nuance Lingerie 6 anos, 7 anos, trabalhando como diretor criativo e muito mais. Isso também colocou seu nome num outro patamar. Isso, deixou o nome em evidência, que também era uma paixão, porque não ficava resumido realmente só a decoração. Na Nuance Lingerie, eu podia colocar em prática também o design de moda, cuja era a minha formação. Tem assinatura? Tem algo diferente aí no Edivan, decorador e designer? Tem algo diferente, tem algo audacioso que eu procuro, na realidade, sempre quando vou projetar um ambiente, fazer um ambiente único, diferenciado, tento fugir o máximo do convencional e ao mesmo tempo tem as nossas raízes, um rústico contemporâneo misturado com clássico, que eu amo de paixão, então trazendo um ambiente bem estiloso e bem diferenciado em formas de estilo, onde mistura-se 1, 2 ou até mais estilo em uma mesma decoração. Então, essas inspirações, então, estão lá em Santa Cruz da Prata ainda, né? Nas raízes também. Rústico, né? Hoje, assim, já gostei muito mais do contemporâneo. Hoje, já com 37 anos, e olhando para o passado, eu tenho valorizado muito esse, o natural, o rústico, o estilo realmente que vem das raízes. Dá pra gente fazer uma decoração sem muita grana, Edivan? Ou tem que ser rico pra ter uma casa decorada, bonita, maravilhosa? Não precisa. Na realidade, dá pra ser bem criativo. O que o profissional vai ajudar o cliente é realmente ser criativo, transformar e trabalhar dentro daquilo que é favorável a ele. Tipo, se ele tem um orçamento reduzido, vamos fazer diferente, pensar diferente e fazer algo ali dentro do estilo dele que não fuja do seu orçamento e deixando um ambiente aconchegante, legal e diferenciado. Mas com o que a gente tem em casa, dá pra gente fazer algo? Pra deixar um ambiente legal, bacana? Dá pra fazer uma customização, dar uma modernizada no ambiente, depende com uma pintura, com alguma coisa, já dá pra trazer um ambiente mais leve. Que a maioria das vezes, quando a gente vai ter uma residência, fazer uma customização, nem é comprar. Na realidade, é tirar um pouco de coisa. É, né? Isso. O brasileiro tem essa mania de ser muito... De juntar. De então, acumular, né? A organização quase que é tirar umas coisas, dar uma repaginada, pintar um móvel, que também vai transformar o ambiente. O que você mais gosta de decorar? De van casa, empresa, vitrines? Eu comecei nas vitrines, depois a minha empresa se consolidou pelo projetos comerciais e depois fizemos tipo uma casa cor, que seria a casa modelo em Passos, onde eu entrei pro design de interiores. Hoje, na realidade, eu quase que depois que saí de Passos e fui pra Mococa, dei uma aposentada, como eu falava. Só que depois a paixão pelo trabalho ficou maior. Então faço por indicação, continuo fazendo o trabalho. Então, aquilo que eu falo, o cliente me chama atrás de um design, seja ele comercial, residencial, é ali na hora que a gente vai conversar, vou sentir o cliente, o estilo dele, e aí que vai surgir o projeto. Então, a paixão realmente é pelo design. Tem muita demanda, Edivan? Porque hoje o país está vivendo numa crise danada, né? O pessoal ainda procura? Tem muita demanda, muita procura, até semana passada estava bem sobrecarregado de entrega de alguns projetos, porque na realidade o pessoal quer o diferencial, e tem clientes realmente que juntaram a vida toda, toda, que tem lá seu dinheiro, juntou para isso, e almeja algo legal e organizado. O que eu falo que o profissional vai vir organizar, deixar esse espaço mais funcional. Então, na realidade, a cada ano que passa, a demanda aumenta. É, só tem aumentado, mesmo com a crise. Mesmo com a crise. Ainda não, bem, né? Não tem muita crise nessa área. Ó, tem gente mandando aqui os parabéns para você. Parabéns, Edivan. É a Li Souza. Li Souza tá mandando os parabéns aqui para você, viu, Edivan? Ah, acho que é de Juruáia. É, parabéns, Edivan, grande divulgador do nome de Guaranés e da Pratinha. Acompanho as obras dele. Muito bom gosto. Minha mãe é sua fã. Acompanhe pelo Facebook. É o Felipe. Eu acho que é o Felipe Nardi Laudati. Ah, isso, Denise. Um abraço pra Denise. É, deixa eu ver. Rosa Pereira. Filho da Rosa lá da Pratinha, filho da Prata, e temos muito orgulho dele, está de parabéns e não vejo a hora de ver o seu livro. A gente vai falar daqui a pouquinho. É, do livro, quero falar livro sobre isso, sobre você também, Rosa. É, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o livro. Muito bacana a iniciativa de registrar a história da Prata. O Felipe novamente. Estou à disposição como vereador e bacharel em história para pesquisarmos nos arquivos da Câmara material para o livro. Legal, valeu. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado, um abraço, Felipe. Aí pro Felipe. Vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo comercial, depois a gente volta para falar sobre o livro. Que é o que o pessoal está querendo saber aqui. Sobre com o livro, sobre a nossa querida Santa Cruz da Prata ou do Prata. Há duas semanas atrás, eu bati o pé que era da Prata. E o Júnior, secretário de... Agora não é mais secretário de obras, secretário de desenvolvimento da Prefeitura de Guaranés, falou que a Santa Cruz do Prata. A gente vai descobrir daqui a pouquinho com o Edivan aqui na Pássaro da Ilha FM, na maior audiência de todo o sul de Minas e Leste Paulista. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Doze horas e 23 minutos, é a Pássaro da Ilha FM, a Programa Expresso até as 14 horas. É, a Li Souza, né? Foi professora do Edivan. É a Sueli, né, Edivan? É, Sueli, estimada dona Sueli. Lembro como se fosse hoje. Que na identificação aqui que me cai aqui no computador, tá Li Souza, por isso que eu falei ali, viu, Sueli? Me desculpa. É, bom dia, Antônio Cláudio. É, Edivan, parabéns aí pelo seu lindo trabalho. Sabemos o quanto é uma pessoa esforçada. Abraços, Paulinho, Valéria e Ana Júlia. Paulinho da farmácia? É, Paulinho, não sei quem é. Paulinho, isso. Valéria e Ana Júlia. Provavelmente deve ser ele. Isso, que ele tem admiração por Santa Cruz da Prata também. Oi, Edivan, é a Claudinéia, estudei com você no ginásio, saudades, parabéns pelo sucesso. A Claudinéia tá te mandando esse alô aqui. Muito obrigado, Claudinéia, muito obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, pra você, Claudinéia. É, sim, Paulinho da farmácia, mandou ali a mensagem, um abraço aí pra você, viu, Paulinho? Ô, Edivan, vamos então entrar nesse assunto do livro. É, antes de entrar num assunto específico, né, de falar sobre Santa Cruz da Prata, como é que surgiu essa ideia? Por que escrever um livro? Claro que paixão, você já falou que você é um cara apaixonado aí por Santa Cruz da Prata, mas quando é que surge? Ah, vou escrever um livro sobre a Pratinha. É, assim, pra mim, Santa Cruz da Prata, desde que nasci, já tenho 37 anos, vivo com as famílias fundadoras e nasci na história de Santa Cruz da Prata. A paixão surgiu até assim. Eu tenho uma loja hoje em Santa Cruz da Prata, Dona Onça, e fui fazer um vídeo falando sobre a Dona Onça. E aí falei assim, gente, mas não quero falar só sobre a minha empresa, vou falar sobre a Pratinha. Então o Giovanni gravou um vídeo falando sobre a loja e a Santa Cruz da Prata. Então, na realidade, esse vídeo deu quase 45 mil visualizações. Creio que um dos vídeos mais assistidos dele. Então, ali naquele vídeo, surgiu assim as pessoas. Mas onde essa... Aquilo que já me indagava desde quando eu fui fazer faculdade. Há 20 anos, quase 20 anos atrás. Mas onde é Santa Cruz da Prata? Ah, é município? O que é Santa Cruz da Prata? De onde vem? Então, essa paixão por Santa Cruz da Prata e vendo esses questionamentos, falei assim, não tem momento mais propício e a hora ideal para realmente escrever sobre nossa história. Juntar todo esse conhecimento que eu tenho, todo esse material já guardado há tempo e poder colocar, fazer de uma forma que todos saibam da nossa história. Porque para onde você ia, todo mundo perguntava. Todo mundo perguntava. É, porque eu sempre fiz questão de falar que era Itivã, de Santa Cruz. O pessoal me perguntava, eu não falava que era de Guaxupé, eu não falava que era de Guaranésia. O pessoal me perguntava, eu falava, eu sou de Santa Cruz da Prata, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Passos. Então, na realidade, assim, então toda vez que eu falo sobre Santa Cruz da Prata, eu tenho que explicar. Então, eu tinha essa necessidade de dar esse histórico, de trazer essa história do nosso povoado. Tá, mas com 37 anos? Isso, isso. Tá, não dá pra contar toda a história de Santa Cruz da Prata, que é bem antiga. E como é que começa esse trabalho aí de pesquisa? Porque você já está pesquisando, eu tô vendo, você trouxe um vasto material aqui de pesquisa, mas você vai ter que pesquisar muito mais. Estou pesquisando, isso, digamos assim, que já tem 70% das pesquisas em mãos. Pesquiso certo. A tempo, tenho muitos documentos, e na realidade, até para explicar como seria esse livro, o que seria essa história. Eu vou falar sobre, eu vou contar nesse livro, que deve ser basicamente, não definida aí no tema, Querida Pratinha, o Centenário de Ouro, Santa Cruz da Prata, antes da instalação do distrito, em 1949. Histórias que vira história, 1846 a 1949. Então, quero contar a nossa verdadeira história, os 100 anos antes da instalação do distrito. Então, tá bem além do que depende, muita gente até espera. Eu vou contar a história original de Santa Cruz da Prata. Você já me mudou completamente, porque para mim você ia contar apenas a história ali. Claro, eu acho que a grande referência que a gente tem histórica de Guaranese, da nossa região, é o Monitor Mineiro. E o Monitor Mineiro começa, acho que em 1901, né? Por ali. Isso. E é a nossa história que a gente tem. Uhum. Né? Mas você está indo lá atrás, Edivan. Como é que você vai descobrir coisas de 1846? Estou indo lá atrás, com famílias tradicionais, pesquisa de campo, várias entrevistas. E eu vou em 1846 com Joaquim Valeriano da Silveira. Joaquim Valeriano da Silveira, que faleceu em 1924. Joaquim Valeriano da Silveira é o primeiro túmulo do nosso cemitério. Joaquim Valeriano da Silveira é pai de Ana Cândida Pinheiro, mulher do coronel José Gabriel Pinheiro. Ana Cândida, natural de Santa Cruz da Prata. Por isso a estima do coronel por Santa Cruz da Prata. Então, um coronel que nos construiu a igreja, o posto, a escola, a cadeia, o coreto, o barracão do coreto, e coronel esse que a gente devemos toda gratidão de ter doado o 100,581 quilômetros quadrados do nosso território, essa história tá lá no século XIX, com Valeriano, Ana Cândida, sua esposa, seus filhos e a paixão desde já do coronel por Santa Cruz da Prata. Na escola você alguma vez ouviu falar o nome dele? Pouquíssimas vezes, que até é o que eu venho falar, de resgatar e levantar a história, com pessoas que eu vou tocar no longo da entrevista, como fundadores da cidade, pessoas de nome e pessoas que levavam o nome dele. Então, assim, não podemos esquecer. Por isso a ideia, o livro, porque o livro vai conter essas histórias e marcar de uma vez de tudo a origem do nosso povoado. Que dá no século XIX, 1850, 1890, com o coronel José Gabriel, Valeriano, com famílias fundadoras como Lino de Souza Pinto e Dona Francilina, administrador do coronel, que teve seus filhos e grande família até hoje na cidade, cujo separaram fotos, contaram histórias, e até o neto do próprio coronel Lázaro, filho de Antônio do Lino, que mora hoje em Guaxupé. Então tem embasamento na história, com documentos e fotos que contam nossa origem, os 100 anos antes da instalação do distrito, em 5 de junho de 1949. Não é dia 27 de dezembro? Não é dia 27 de dezembro. Tem material aqui, tem toda uma pesquisa com base em jornais, em documentos, que foi assinado, na realidade, foi assinado e criado uma lei em 27/12/48, onde cria e delimita o distrito de Santa Cruz da Prata. Baseada numa lei de 30 de agosto de 1911, criada por Antônio Batista da Silva, rua em Santa Cruz da Prata, Barata, que temos também grande admiração, e por Coronel José Gabriel Pinheiro. Mas em 1911, na primeira tentativa de instalar o distrito, não conseguiram. Tentaram em 34, também não. Só foi virar distrito em 49. Aí assinaram essa lei e reformularam ela como no dia 27. Foram delimitados e marcados períodos urbanos, rurais e urbanos, em 9/4/1949, 9 de abril, e foi estabelecida a data de 5/6/49 para a instalação do grande dia da instalação do distrito, e que ficasse marcado até com vários documentos, salve o 5 de junho. E nisso foi festejado por grandes nomes da nossa história de Santa Cruz da Prata: Francisco de Assis e Silva, Terezinha de Paula Pereira, as irmãs Pedro e Paula Pereira, Terezinha, Dona Ana Carolina, Dona Santinha, pessoas que amavam Santa Cruz da Prata, que leram os discursos. Eu tenho aqui o discurso lido em 1949 por elas, onde elas engrandece o 5 de junho. Então, assim, não podemos deixar isso apagado, esse 5 de junho. Está nas nossas raízes, nossos moradores, nos primeiros moradores, nos fundadores de Santa Cruz da Prata. Como apagar essa história? Como ignorar essa história? Tá, mas vai ser comemorado agora, dia 27/12, né? Até a prefeitura vai fazer uma festa lá para comemorar a emancipação de Santa Cruz da Prata. E uma data errada, histórico errado no site da prefeitura e até do IBGE, de acordo com a pesquisa que você pode estar vendo aqui e toda a documentação. E um documento muito importante aqui que fala, olha, 5 de junho de 1949, às 13 horas, sob a presença do prefeito José Cristóvão Ramos, terá lugar a sessão solene de instalação, que será o marco inicial e concreto do distrito. Por essa ocasião, se farão ouvir diversos oradores dessa cidade da Prata. Onde os oradores Francisco de Assis e Silva, que eu devo grande admiração pelas benfeitorias feitas por Santa Cruz da Prata, e Terezinha de Paula Pereira, filha de Pedro Paula Pereira, farmacêutico, mais de 40 anos em Santa Cruz da Prata, fundadores de Santa Cruz da Prata. Acompanhando lá o teu face, na verdade não do Divan, mas de Santa Cruz da Prata. Isso. Eu vi lá, agora você falando de farmácia, quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, Cinema. Era uma outra prata. Por isso que eu falo, histórias que vira história. 1846, 1949, nossos 100 anos de fase de ouro. Entendeu? É. História que não pode ser apagada. História que não daria para contar aqui em um dia, dois dias, uma semana. Por isso a ideia de lançar o livro. Mas você acha que hoje, e pelo jeito você acha que sim, estão apagando essa história toda a prata? Ou ela simplesmente não existe, Edivan? Simplesmente não existe. E eu acho que a política hoje tornou um pouco superficial. Eles querem fazer algo, mostrar o trabalho, e esquece que a história de uma cidade envolve pessoas, envolve sonhos. E aí, como não tem essa documentação em mãos, de repente apaga uma história. Mas creio que leigos, realmente sem saber do que estão falando. Porque a história, Santa Cruz da Prata, então, foi fundada como distrito, né? Foi se tornou distrito no dia 5 de junho de 1949. Foi assinado o termo 27, períodos urbanos, demarcação dia 4 de abril de 49, que nem tinha ainda período urbano, como era distrito. E dia 5 de junho, com comum senso da união do povo de Santa Cruz da Prata. Tem que falar isso, um povo unido, o povo uniu e marcar a sonoridade pro dia 5. Acordou em Algazarra, 5 horas da manhã, fogos, rojões, comitivas, bandas e fervorosas na rua. Era um dia de festa. Quando chegou as autoridades de Guaranésia, o povo soltava rojões, gritava, aplaudia. Santa Cruz da Prata sempre aplaudiu os políticos de Guaranésia. Quando eles chegavam, eram bem recebidos. Nesse dia houve grande churrascada, festa. Então, assim, Santa Cruz da Prata almeja e sempre quis e sempre procura ter uma atenção maior. Mas esses políticos não dão a atenção que a Prata merece? Olha, Antônio Cláudio, eu parabenizo o prefeito, o vice-prefeito, que é jovem e tem estima. Eles têm apenas um ano de trabalho, não posso falar sobre essa administração. Sim, agora. Só que de forma geral do passado, claro que não. Uma área territorial de 100,581 quilômetros quadrados, sendo que o total é 250. Então a Prata tem 100, Guaranés é 150. Então como que a divisão disso é feita certo? Olha o nosso cemitério lá na Santa Cruz da Prata, em ruínas. A programação do Natal agora, um show no Coreto, 8 horas da noite. Eu tenho comércio. Cadê minha rua do comércio? Cadê a programação? Cadê o olhar melhor para essa cidade? Eu falo isso, eu falo com dó. Eu falo com pena, porque entrar lá para minha pesquisa dentro do cemitério, no túmulo de Francisco de Assis e Silva e outros túmulos da família Pellegrini, fundadora, e ver tudo em ruínas, e não só os túmulos, quando os muros do cemitério caindo, me deixa assim, que sentido tem a vida? A vida, será que é essa politicagem passageira? Esse acúmulo de querer votos? A comemoração do dia 27, ela está embasada numa festa no Coreto com cantores locais? Eu falo em nome da história, em nome dos fundadores de Santa Cruz da Prata, em amor à minha cidade e às nossas origens. Falou firme agora, Edivan. Parabéns, Edivan. Fernanda Souza está te parabenizando aqui. Parabéns, Edivan, por resgatar a história da nossa querida Pratinha. Vivaldo Amaral, professor Vivaldo. Antônio Cláudio, parabenizo o Edivan por ser um grande vencedor por méritos. Sempre foi um batalhador. Grande abraço do seu conterrâneo e ex-professor. Quero conhecer a verdadeira história da nossa Pratinha contada por ele. Grande abraço. O Geraldo da Prata, vereador, parabéns, Edivan, venceu na vida espelhando em sua mãe, continua humilde como sempre, parabéns. Muito obrigado. Muito interessante esse lado da nossa Pratinha, tenho família lá, família essa que tem uma amizade com o Edivan, minha tia Cássia Pelaquim, muito amiga dele, parabéns, Edivan. Minha amiga de infância. É o Edson que tá te mandando esse abraço. Isso. Boa tarde, Antônio Cláudio, é a Dalila, sobrinha do Edivan. Estamos orgulhosos de te ouvir na rádio, muito sucesso, a vovó Pedra tá aqui toda orgulhosa, um abraço. E sem contar que o Antônio Cláudio também é meu primo, né? Isso não foi falado, meu primo, tanto parte de pai e de mãe, todos de Santa Cruz da Prata, igual família, a gente tem muito orgulho. Família grande. Isso é um prazer, prazer este estar aqui desde lá de 1996, 97, quando ligava na rádio pra pedir música e gravava nas fitas cassete. Faz tempo, mas vamos contar essa fase lá, Edivan, mas aí então vamos lá. Uma coisa que eu queria, já que você está pesquisando e o material é vasto aqui, a questão de Santa Cruz da Prata ou Santa Cruz do Prata. Porque muita gente fala Santa Cruz do Prata. E isso fica mais evidente em épocas de campanhas eleitorais, principalmente, porque muita gente fala Santa Cruz do Prata, e aí vem outro Santa Cruz da Prata. O que é, na verdade? Qual é a nomenclatura correta? Só de falar dessa fase da política já me arrepia. Porque, na realidade, o que é a Santa Cruz da Prata. Única citação que a gente tem arquivada em documento é do almanaque Laemmert, do Rio de Janeiro, de 1885, que diz assim: a 2 léguas do povoado ao norte está o povoado do Prata, que possui uma capelinha de Santa Cruz, em que a grande romaria 3 de maio conta com 20 casas. Então, com 20 casas em 1885, era o povoado do Prata, graças ao rio Prata que passava, de águas cristalinas. Mas ali já em 1950, até no começo do século 20, já foi transformado em Santa Cruz da Prata. Ela sempre foi Santa Cruz da Prata. Quando você cata uma citação, a primeira citação era um povoado do Prata, em 1800. Em 1900, final de 1900, começo do século, ela já foi transformada em Santa Cruz da Prata. Igual chega até os dias de 1949 e é instalado o distrito como Santa Cruz da Prata. Então, assim, no meu livro eu trato sobre esse assunto também, falamos sobre o Santa Cruz da Prata e marcamos essa história e deixamos isso do lado e vamos correr realmente atrás de outros ideais que a nossa cidade. O livro é isso, é um marco inicial para marcar nossa história, contar nossa história e daí, a partir desse embasamento e desses documentos, procurar nossos direitos. Não fica brigando do e da, que o correto é Santa Cruz da Prata. E ponto final. E ponto final. Eu conversei aqui há uns 3 anos atrás com o Lazinho, né? Que foi prefeito de Guaranésia na final da década de 70, e ele foi categórico aqui. Antônio Cláudio, é Santa Cruz da Prata. Ai, eu não queria entrar desse assunto, porque na realidade não fiz minha grande entrevista que eu pretendo fazer com o Dr. Lázaro da Silva Pinheiro, que para mim é um incentivo, é uma pessoa que fez, que desbravou, abriu ruas e transformou Santa Cruz da Prata. Porque sempre tinha uma pessoa ligada lá ao coronel, o Lázaro, o prefeito José Cristóvão da época, José Cristóvão Ramos, que era neto do coronel José Gabriel Pinheiro. Então realmente a gente só tem grandes melhorias para Santa Cruz da Prata quando tem vínculo e embasamento na história, não torna essa coisa superficial que é hoje. É. E aí, e agora então? A gente já definiu aqui, já colocamos aqui no programa Expresso, definido, que é Santa Cruz da Prata. Isso, mas assim, não por mim, na realidade, claro, pelos não, documentos, história, pela história, publicarei o livro mostrando meu ponto de vista, tenho as documentações para mostrar a todos interessados, apenas deixar, porque é ruim quando você tá na rua, eu, Edvan, e eu passo na rua, alguém fala assim, ô João, na realidade a gente tem um nome para ser respeitado, a gente tem uma data de aniversário para ser respeitada, e isso, a gente honra essa data com nossos pais, nossos registros, igual eu quero honrar com os historiadores de nossa, com as famílias fundadoras dos nossos antepassados. O jornal Monitor Mineiro está repleto de citações de Santa Cruz da Prata. Santa Cruz da Prata, outros jornais também, outras fontes de pesquisa, não só ele, inúmeros. A único do Prata seria, e é isso. Realmente do Prata, em 1885, que era o povoado do Prata. Em começo de 1911, é inaugurado a Capela de Santa Cruz. Daí dá a junção da Prata com o Santa Cruz e torna Santa Cruz da Prata. Um fato interessante durante as demarcações do distrito é que como que fica marcado a delimitação com Guaxupé? Santa Cruz da Prata delimita-se com Guaxupé no entroncamento dos rios da Prata e Santa Cruz. Da Prata, Santa Cruz da Prata. E como as formações do Brasil e tantas outras formações eram as margens dos rios, pela água potável e tudo isso, não foi diferente na nossa. A margem do Rio da Prata foi feita a rua hoje Fausto Pereira Lima e várias outras, e aí vai crescendo. Santa Cruz da Prata, aniversário dia 5 de junho de 1949. Isso. Prefeitura, então, acho que vai ter que dar uma olhada com mais carinho nos livros de história, pesquisar um pouquinho no Monitor Mineiro e, quem sabe, rever essa lei, que eu acho que inclusive, é do vereador Júlio César, lá de Santa Cruz da Prata. Talvez ele não tenha pesquisado, mas ele colocou, né, como data de aniversário de Santa Cruz da Prata. Já conversei com ele, já também mandei mensagem pro vice-prefeito e já me coloquei à total disposição. Eu estou à total disposição por Santa Cruz da Prata, só me chamar. Já prontifiquei a eles, realmente não tive esse outro lado, essa resposta. Mas estou no aguardo. Quando me chamarem, vou mostrar toda a documentação, cujo essa será publicada em meu livro. Emancipação da Prata, acho que a lei não permite, né, Edivan? Eu acho que é 20 mil habitantes. Aí eu acho assim que a gente nem. Primeiro vamos marcar nossa história, contar nossa história, demarcar tudo isso. Pra depois a gente falar nisso, porque na realidade temos ser distrito de verdade. Pra um dia querer emancipar. Hoje nem distrito de verdade somos. Estamos um pouco esquecidos. Então, na realidade, precisamos ser distrito de verdade para um dia pensar assim, distrito com história, com uma casa de memória, com as doações dessas famílias fundadoras que eu tenho. O que você tem hoje, já dá para a gente pensar numa casa da memória, numa casa de cultura em Santa Cruz da Prata, ou ainda falta? Temos pedra fundamental da Capela de Santa Cruz, tijolos, temos sanfona de sanfoneiros tradicional, temos cálice de prata doado para o Coronel José Gabriel Pinheiro, temos material de Francisco de Assis e Silva, Pedro Paula Pereira, Marciano Gerodo. No meu livro eu levanto todas as ruas do centro histórico, do centro da Prata. São 13 ruas e 2 praças. Lá conta a história de cada um. Com que motivação? Andava na minha rua, por exemplo, andava na rua Pedro Paula Pereira. Quem é Pedro Paula Pereira? Hoje não. Senhor Pedro Paula Pereira é farmacêutico, pai de Ana Carolina, Terezinha, vizinha, Helena Eponina, grande farmacêutico da época, que morava na casa, que era patrimônio histórico, que não existe, mas tem levantamento das fotos. Então hoje eu posso contar a história das 12 ruas, mostrar as 12 fotos, foto das famílias, ainda resgatar as 20 casas de 1885 e que depois migraram para 50 no começo do século, com foto original de todas essas casas. É o nosso patrimônio histórico inexistente, que foram todos demolidos por falta de conscientização, até daqui de Guaranésia, da prefeitura, de conscientização que não poderia ser demolido. Esse descaso, realmente. Mas assim, infelizmente. Mas porém, que será levantado em livro, que fique então arquivado no livro as fotos, que lá estará as fotos, a rua e as praças. O descaso de Guaranésia com Santa Cruz da Prata só fica na questão aí histórica, ou a gente pode ampliar um pouquinho mais? Porque recentemente eu recebi aqui a Dona Rosa, e a Dona Rosa deu uma polêmica danada na região toda, falou muito aqui, falou da questão de segurança, e eu já vou até englobar outras áreas aqui que são extremamente importantes, como saúde. Como é que você vê isso, Divan? Oi, Divan. Como você diz, já morou em Passos, mora hoje em Mococa, já viajou outros países do mundo, quer dizer, conhece muitas realidades. Como é que você vê isso hoje? Saúde, educação, segurança, lá na Pratinha. Na realidade, o livro para marcar a nossa história e as festividades consequência disso. E na realidade, não é uma festa, que apoio a festa, sou grato à festa que terá dia 27, mas não pelo fundamento da festa. E também não vai ser uma iluminação, uma luzinha na praça, que vai transformar a nossa realidade em quesito segurança pública, trabalhos socioeducativos com crianças e adolescentes. E até o nosso centro de memória com a nossa verdadeira história. Está bem além. Eu parabenizo também a Dona Rosa, uma moradora dinâmica que segue os passos dos moradores fundadores que reivindicavam. Peça a união do nosso povo. E entrando nesse assunto, que eu tenho também deixar uma mensagem aqui. Então, entrando nesse assunto, segurança pública, Antônio Cláudio, eu queria que você lesse esse documento para mim, de 1912. Esse documento, esse, que quando eu li, eu chorei. E que tem 105 anos. É de J.L. Polveiro. Sabe essas iniciais aqui, J.L.? Não, ele era realmente. J.L. Polveiro, em Santa Cruz da Prata, 6 de abril de 1912. Olha só, gente. Vê se parece um pouquinho com a nossa realidade atual. Esta pacata e circunspecta população, com lágrimas nos olhos, implora aos poderes competentes a posse do Distrito de Paz e para civil e legalmente poder reagir contra certos indivíduos forasteiros errantes que de certo tempo a esta parte pulam nesta povoação, ultrajando seus habitantes, pois tais cafajestes andam pelos pontos públicos desta povoação armados com verdadeiros sicários, fazendo disparos de tiros não só durante o dia como também nas mais solitárias horas da noite. Cresce-se o perigo de ser morto com esses adversores da moral e tranquilidade do lar, do sossego público. Os dignos habitantes da povoação suportam essa horda que traz desequilíbrio moral e social contra toda a calma e rapidez e resignação. Por vezes, os negociantes e particulares se veem obrigados em fechar suas portas, a fim de não serem vítimas de alguns projéteis atirados por armas de fogo em qualquer direção. Não é 2017, é 1912. 1912, há 105 anos. Hoje estou fora da cidade viajando, recebo no WhatsApp: tio, vamos fechar a loja, porque tem ladrão na Prata. Hoje, o que temos na Prata são grupos de WhatsApp que avisa quando o ladrão chega para fecharmos nossa porta. Uma realidade de 105 anos. Administração vão, administração vem. Ilumina com luzinhas e fazem show que não é na data certa. Mas cadê o policiamento fixo? Quando Dona Rosa veio aqui, a ronda ficou lá uma semana. Hoje, vai um dia, pula três, vai um, não vai no outro. E o que precisamos lá, em primeiro ponto, é policiamento, é segurança pública. Esse sim, fixo. Então, na minha passagem aqui na rádio, eu quero explicar sobre minha vida, sobre o livro. Mas não posso deixar também de questionar isso pela minha sociedade. Não estou criticando ninguém, não estou falando nada. Estou apenas mostrando um ponto de vista de 105 anos que não tem ainda. e reivindicando. Agora, quem é o responsável, realmente eu não sei. Responsável, acho que todos nós, né, Divan? Todos nós. Todos nós. É, prefeito, vereadores, o locutor aqui da rádio. Dona você Dona trouxe Rosa, Dona Rosa, veio o Edivan, a sociedade aclamou em 1912 e continua aclamando. A gente precisa de realmente. E trabalhos sócios educativos com crianças e adolescentes, que o problema lá hoje também de roubos e tal é a droga, é a falta do esporte. E não temos esporte em Santa Cruz da Prata, não temos trabalhos educativos com as crianças, com adolescentes, não temos lazer. Igual eu falei, temos um show dia 27, mas porém não temos uma programação. Cadê nossa programação? Rua do Comércio, nananã. Porque festa a gente faz em casa, faz tudo. O que a gente precisa é marcar nossa história e reivindicar nossos verdadeiros direitos. Pois possuímos 100,581 quilômetros quadrados, doados por Coronel José Gabriel Pinheiro. O Jair Bernardo, Igor de Jesus Bernardo, tem um parênteses lá, meu pai também é de lá, o Jair Bernardo. Ele está perguntando aqui se você acredita na emancipação da Santa Cruz da Prata, mas você já falou a respeito disso. A Rosa Pereira acabou de enviar outro WhatsApp aqui. Também chorei aqui, Edivan, o policiamento veio 22 dias para ser exato. Muito triste isso, está dizendo aqui a dona Rosa. Parabéns, Edivan, é a Silvana que está te mandando esse abraço. Muito obrigado. Fabiola também está te mandando aqui um abraço, te parabenizando. Parabéns por essas palavras, Edivan. O Jailson também está te parabenizando aqui. Obrigado a todos. Ana Maria Silveira Tawil também está te parabenizando. Ligou aqui pra gente, te mandando esse forte abraço. Ana Maria, futura admiração. Família fundadora, filha de fundadores, neta de fundadores. Igual desde o começo que eu montei a página ali no Facebook de Santa Cruz da Prata. Vem me ajudando, vem me dando dica e se mostra fervorosa com esse livro. E uma das pessoas que deixou claro também as conquistas de Santa Cruz da Prata naquele 1920-30 com a união dos moradores. Porque aí eu tenho que entrar em Francisco de Assis e Silva, que trouxe o correio, que trouxe a estrada que liga Santa Cruz da Prata, Francisco de Assis e Silva, que trouxe a energia elétrica para Santa Cruz da Prata. Então, assim, são em 1900, a energia, o correio em 1924, a luz em 1927, e Francisco de Assis Silva fez tanto que em 1928 ele fez uma quermesse, uma das primeiras, e comprou a casa paroquial. Casa paroquial essa que era sede do Coronel José Gabriel Pinheiro. A sede do Coronel José Gabriel Pinheiro foi comprada por Francisco de Assis e Silva com apenas uma festa da igreja. Apenas uma festa da igreja. Olha a união do povo. A casa paroquial era a residência de Coronel José Gabriel Pinheiro e Ana Cândida. Ana Cândida. Ela foi comprada em 1928 para ser casa paroquial. Em uma apenas festa de dois finais de semana. Se não me engano, festa do Divino. Então, assim, a união. E Francisco de Assis não parou por aí, trouxe o correio, a luz em 1927, lutou, conseguiu trazer a luz. A cidade, às 6 horas da tarde, teve a cerimônia da luz, acendeu a primeira luz, o povo enfavorecido, as festas. E é esse morador que estava lá no 5 de junho, com as palavras humildes em seu discurso. Era ele que estava agradecendo a transformação que tinha tentado em 1934 e não tinha conseguido. Era ele que fez esse belo discurso que eu tenho em mãos. É interessante, Edivan, porque a gente nota uma Prata crescendo, e quando vira distrito, para o crescimento. E parece que ela volta e começa a diminuir. Né? Para, você vê assim, a luta do pessoal com a luz e tudo, a luz, tudo a estrada, antes. E por isso que eu falo, quando eu nasci na década de 80, e ali eu resgato a introdução do meu livro, como um menino de 5 anos de idade, correndo pelas ruas de Santa Cruz da Prata e brincando naqueles formigueiros gigantes. Aí as pessoas falam, formigueiros gigantes? Sim, os caminhões de areia que estavam ali para começar a pavimentação de Santa Cruz da Prata. Santa Cruz da Prata S80, que estava ainda meio intocada, que estava lá daquela época. Por isso que falo, estou ali com as famílias fundadoras, nasci Santa Cruz da Prata, sou Santa Cruz da Prata, então a história vem, tá comigo desde quando nasci. O amor pela cidade. Kátia Maria Duarte Pedrosa está te parabenizando, está muito contente com você e está te mandando esse abraço também. Muito obrigado, Kátia. Divan, queria agradecer muito a tua presença. O livro sai quando? Eu vou até esclarecer sobre esse livro. Esse livro é uma iniciativa minha, venho pesquisando há algum tempo, tenho vasto material. As pessoas me perguntam de patrocínio, eu quero comprar o livro, nananã. Vários. Então vou esclarecer. Esse livro eu estou escrevendo por amor, vou editá-lo, vou fazer artes e vou lançar esse livro totalmente de recurso próprio, sem patrocínio, sem envolver com órgãos públicos. Então vai ser um livro que vou redigir, vou lançar, vou publicar em grande festa, em frente à igreja, com todas as autoridades, assim como era no começo do século, e vou doar para todos de Santa Cruz da Prata e todas as famílias fundadoras. Meu interesse não é lucrar com livro e nada disso. O meu interesse realmente é que todos conheçam nossa verdadeira história. História essa que se traduz em 100 anos antes do distrito. Guardo o meu livro. Com certeza. Vou vir aqui falar sobre ele. Obrigado, Edivan. Lançamento. Obrigado aí pela participação aqui no programa, viu? E a gente espera, então aguarda você aí na época do lançamento. Obrigado todo meu, obrigado Santa Cruz da Prata, estou sempre que precisar para ainda mais falar sobre minha cidade, contar um pouco da história. Fiquei muito grato por estar aqui hoje e também não quis falar mal de ninguém e falar nada. A única coisa que falei sobre Santa Cruz da Prata é reivindicando e pedindo que olhe mais pelo nosso povo. Que eu espero realmente, não estou aqui para criticar, estou aqui realmente para resgatar e pedir o que é nosso por direito. Perfeito, Edivan, obrigado pela sua participação, intervalo comercial e voltamos já dando sequência na edição desse sábado do Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.